faltar um quilo na chuta? Vamos para 1-0, canal 2-5. Canal 2-5, autorizado em área, decolar pista 1-0. Vento 150 graus, 1-4 nós. Decola 1-0, canal 2-5. Alfa Tango Kilo na chuta da 2. Autorizado, após desvio já somar a navegação voando ETAP, autorizado descida para nível de voo 050. Após desvio de ETAP, azul 4950, desce mais meia dúzia de minutos. Azul 2775, desça para 3 mil pés, correção, desça para 4 mil pés, ajuste 1096. 4 mil, 1096, é o azul 2775. Né, 62 do nono táxi, 6145, 3 horas e 30, Guarulhos. Chama 621, seguido embreada azul à frente, um ponto de espera, reporte pronto via Índia, ajuste no 0 no meio. Via Índia, 0 no meio, seguindo o embreada, 621. Postar 6225, decolador de 28, chama o controle 120 decimal 8. 208, controle 6225, né? Obrigado, boa semana. Azul 4201, táxi via Índia, reporte ponto no ponto de espera, ajuste altinho com 10 no meio. Paciente, utilizado via Índia, ponto de espera 10, vai reportar 10 no BR. Ajuste azul 4206. Tá, 340, 25, obrigado. Solo azul, Alfexo e Ilha. Autorizado, prosseguir com o reboque até o portão 01 azul, Alfexo e Ilha. Alfexo e Ilha, excelente, obrigado. 4201, ao ponto de espera do 10, pronto. Azul 4201, autorizado alinhado e decolar, pista 10, vento 160 graus, 12 nós. Aí decola autorizado ao 10, azul 4201. Espera, pronto, 6201. Tenente número 2, deixa na 62 no 1. 62 no 1. Azul 2775, curvando à direita para a aduana. Gente, 2775, desce para 3.000 pés, ajuste 9.06. 3.000, 9.06, Azul 2775. Ensinamento 2.25? Precisa. Então, formação, tem como voar no projeto de Elefa ou Vito? Projeto do centro receita? Projeto Elefa, o chama é 225. Projeto Elefa, o 625, obrigado. O solo Torre Alguno 903, do Chibé Cancelamento 10. Corrigindo o gol no 963. Afirmativa, senhor. No 10, autorizado, reposta aqui. Autorizado para o Chibé Cancelamento, senhor Amaral, tá? Senhor 963. Então curva direita na proa 090. Direita 090, azul 4958. Como será o número 2 na aproximação? 7. 958, tráfego 12 horas, 28 milhas, João Oeste, cruzando 070, subindo 340, 12320. Tem o tráfego de queda, azul 4958. Reduz a velocidade para 1809. Reduzindo, azul 4958. Ó, solo, gol no 093, pushback, sanamento, portão 7. Na 093, autorizado, posta aí. Autorizado, portão ataque. Tá pronto, 629. Autorizado, é manter piscina 0, está em 629. É manter no 0, 629. 700 da Azul. Azul 4201, decola 233, chama o controle agora, 120, décima 8, boa viagem. Controle 120, décima 8, bom dia, o Azul 4201. Gente, não teria condições de manter a velocidade de 180 até mais próximo do Duna? Ativa, manter 180 até Duna. Chama 6225, chama centro Recife, em 1260, alterna 135, decimal 3. Centro encostado, 6225. Centro Recife, em 1260, alternando 135, decimal 3. Recife, 1260, secundária 1353, chama 6225, uma boa semana. Controle Salvador, um bom dia, azul 4201, passa 2.000 pés. Saída São Runo. Azul 4201, contato radar na decolagem, saída São Runo, nível de voo 320. Via São Runo para o nível 320, azul 4201. Azul 4958, confirme intenções. Da formação. Azul 4958, controle. 4958, voo de TAP para evitar formação. Pente. Quatro dois zero um, não autorizado o voar na proa de Mótiva. Direto Mótiva, azul 4201, no grau. Azul 4958, tráfego 12 horas, 1 milhas, tráfego da companhia, está cruzando 3.500 pés do sino para 2.000, irá precedê-lo como número 2, tráfego está mantendo no 709 de Gross Speed. Feito, azul 4958, reduzido. Alfa Tango Kilo na escuta da torre? Para o solo, 161 a bordo, autonomia 2058, Altena Campinas, gol 1093. O número 61, 3 horas, Campinas? Eu mais digo. 2 horas e 58, Campinas. Rodou, confirma. Afirmo. Ciente livre do sequenciamento, mantenha presente para o limitado pela radial 290. A gente iniciou curva no momento, seria 060? Mantenha a proa 025, azul 4958, curva esquerda na proa 025. Esquerda, proa 025, azul 4958. Quatro nove cinco oito, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, eu vou 4.950. Tiver Guarulhos. O 963, tá actualizado até o ponto de pista no zero, via Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste no zero, no meio. Comando 16, autorizando o táxi via Índia até o ponto de espera, não, na meia, chamada pronta. 1961. 63. Contato radar na decolagem, saída São João, no nível 360. São João, 360, 629. 93. José do Ledo, Xané 629. Leda, 629, obrigado. Azul 4958, retoma navegação, voo Duna. Direto Duna, azul 4958. Sou em Salvador, 1895, bom dia, azul 2775. Para pushback, deslocamento para interceptar um gol, para alfa, desculpa, para performance de motores. Sente aguarde, alfa, tranquilo. Ok, aguarde. Torre Cordial, bom dia, Salvador, é azul 2775, está estabilizando o ILS X-ray da 190. Tente azul 2775, ajuste no 06, continua em aproximação, guarde pista livre. Reporte visual com campo, teto estimado de 1.500 pés. Agora sem chuva sobre o campo e pista molhada. Tente, Palmarado estando, azul 2775. Voo no 093, utilizado decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 1.6 dúzia de nós. Utilizado decolagem, pista 10, voo no 093. Alternativa. Azul 4958, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Desce para 2.000, autorizado ILS, azul 4958. Torre Salvador, gol 1963. Mantenha ponte aérea, gol 963. Controle, gol. Gol no 093, decolada os 410, controle no 20.8. Bom dia, obrigado, 208. Uno, chame o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. Se é Recife, 128.35, alterne 125.1, o azul 4201. Controle, bom dia, Gol 093, decola, se escuta. Gol 093, contato radar, suba a via saída Arboruna para o nível 360. Arboruna, 360, sobe em pia, obrigado, 093. Utilizado no ILS, assurei baixar de checada, azul 27-75. 275, reporta o visual, campo. Parado visual. Estabilizado no ILS, azul 4958. Azul 4958, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, azul 4958, boa. 2775. 1150 graus, 1149. Gente, azul. Estou em Salvador, bom dia. Azul 4958, vai passar Duda. 958, bom dia, número 2. Formarei que está ali. Sente. A chegada, ou 649? Via, com 649. Ok, via para 2 mil pés? Afirmativo. Ok, 7. 1150 graus, 149. Densidade? 149. 7, azul. O 093 tem que dizer que 10 graus à direita, contorna a formação e já retorna na flor do serviço. Livre de juízo, voo no 649. Não, é o 093, viu? O 093. Gente, entendido, voo 093, livre de juízo. Obrigado. Voo 649, informa Salvador operando por instrumentos, com teto de 600 pés, visibilidade de 4 mil metros, pista molhada. Ok, 649. Enema 211, chame o centro Recife 1, 28.35, alterne 125.1. 2835251. 621, bom dia. 493 após desvios, foi Elefra. Pode dizer os Elefra, 093. Solo Alfa Tranquilo, não aguarda aqui na parte 3. Torre o azul 2775? Azul 775. Chamou o solo, não obteve resposta, 1219, fizeram na eco. 2775, prossiga aquilo, parte 3, eu previsto 3 Lima. Ficar atento se lançando o solo, motor de corrida. Aquilo, parte 3, previsto 3 Lima, 2775, atento ao balizador, grato. 649, via direita na proa 230, vem pra formação, 25 milhas. Gente, o Gono 649 após 2 pilas. Após pilas, 649. Rio 2775, poderia confirmar a posição? Não tem melizador aqui na 3 Lima. 4958 visual. 4958, autorizado pouso destino 0, vento 150 graus no 49. Livre pouso 10, seu 4958. 2775, manter posição, vou confirmar, retorno. Mantenha a posição 2775. Cifre 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260, 25, qual secundário? Secundário 135 decimal 3, gol 1093. Secundário 1353. Bom dia, obrigado. Informação 5 Lima, agora está visual com um balizamento no sol. 5 Lima vai prosseguir então, 2775. 963, autorizado, ele manteve destino 0. Ele manteve destino 0, 963. Solas 48, livra direito, táxi Alfa Quilo 43, está sem sinalização no pátio. Alfa Quilo para o pátio 3, aguardando sinalização, azul 4958, informa que avistou com 450. Prazo, informa com 450. Tranquilo, na escuta, Torre? Na escuta, prossiga. Tome solo 2119, por favor. 1219, prossiga. Decolado 5-1, controle, rodando 0-18-8. 2-0-8-9-6-3. Controle Salvador, bom dia, Gol 963. E a Guno 963, contato radar, suba via saída de São Bruno para o nível 360. Via São Bruno para o 360, 963. Quatro-nove autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Total estabilizado, Gol 9649. A linha 7065 está em contato radar, passando posição coral. Foi proa de Itape para interceptar a chegada Bomed. Uno, QNH-017, reporte no ponto e dá o descida. Linha 7065, falam que Salvador opera por instrumentos do teto de 600 pés. Visibilidade 4 mil metros, chuva, corrijo, pista molhada. 649, instrumento em Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, 1649. Número 3, chama centro Recife em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Quem vai chamar Recife 12835, alterne 1251, o gol, o 963. Torre Salvador, gol 649, final da 1-0. 649, está autorizado, posto pista 1-0, meto 1-60 graus, 1-2 nós, chuva, leve sobre o campo. Ciente, 1-649, confirma, né? 1-60 graus, 1-2 nós. Ciente. Brilho, por gentileza, um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Pode aumentar um pouquinho. Valeu. Solo 01, direita, solo 209. Direita, 209. 2 Salvador, bom dia, tá 35 no 7, ponto espera no 0, pronto. 5 no 7, autorizado, alinha e mantém, pistão no 0. Alinha e mantém no 0, TAM, 35 no 7. No 7, autorizado, alinha decola pista no 0, vento 160 graus, 0. Alinha decola no 0, tá 35 no 7. No momento, 357. Ok, vou manter a posição aqui. Okay. 357, solicitando controle, modifica a saída para Momo, com curva à esquerda, após Momo, voa, posição elefa. Alinhado na 1-0-3-5-7. 3-5-7, autorizado a decolar pista no 0, vento 160 graus, 1-0. Vive decolagem da 7, decolado 08, controle simulador 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, bom dia. Controle 3-5-1-7 da Momo Elefa. Passo da via, saída Momo Elefa para nível 3-2-0. 320 na Momo Elefa, curvando à esquerda agora, tá 3-5-1-7. Controle UTAN 3597, solicita a proa 330 para evitar formação. Autorizado, UTAN 3597, quando possível autorizado, voa direto, eleva. Ok, vai manter a 330 assim que livrar a formação, voa eleva. UTAN 3597. UTAN 3597 no centro, Recife, em 1260, alterne 1353. 260353, UTAN 3517, bom dia. Bom dia. Salvador, manhã 7065, posição em TAP. Gente, Marinha 7065, já no ponto ideal de descida. Arrumadinho. Separar 2010, o Kennedy 1017. Autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, Marinha 7065. Pistão descida para 2010, reporte anel estabilizado no localizador, Marinha 7065. Marinha 7065, como chuva sobre o campo. Ô, Marinha 7065, sim. Poder confirmar o tempo no momento? Sul 6003, visibilidade 4 mil metros. O Marinha 7065. Marinha 7065. Salvador, bom dia. Gol no 233. No 233. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero. Gol no 233. Decolar pista 1-0, vento no 60 graus, 1-0-9. Decolagem pista 1-0, gol no 2-3. 233, decolagem 24, controle Salvador 120, décima 8. 08, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Guno 233. 33, contato radar, subavia saída Arbor 1 para o nível 360. Dia, saída Arbor 1, 360. Pode voar, Elefa? Boa, Elefa, Guno 233. Obrigado, manda Elefa.